Thank you. E nós agradecemos que vocês tenham aceitado, tenham vindo, se munir de informações que nós precisamos passar para vocês, além de receber o material que nós vamos fazer a entrega hoje. Sabemos que é direito do estudante, né, receber esse material, mas a gente também precisa sempre estar fazendo um repasse ou outro, e aí vocês vieram aqui, nós ficamos muito satisfeitos em receber. Gostaria de convidar os estudantes que estão aí ainda nas salas, que estão ali de ladinho, no portão, para se concentrarem aqui à frente, porque nós precisamos fazer um repasse geral, pais e estudantes, para que a gente possa começar de fato aqui a nossa reunião, tá bom? Então vamos lá, estudantes, vamos fazer bonito, hoje nós temos pais aqui na escola, né? Então vamos lá, vamos nos reunir aqui na frente para que a gente possa conduzir da melhor forma possível, passar as orientações de como que vai ser a nossa dinâmica hoje, tá bom? Vamos lá, a gente só vai conseguir prosseguir depois que todos estiverem aqui, para que a gente possa garantir que todos vão receber a informação e que a gente vai organizar da melhor forma possível, tá bom? Então vamos lá, estudantes, aguardamos vocês aqui. Quem está ali no bebedouro, quem está ali no banheiro, ali atrás, nas outras salas, o pessoal que está ali no cantinho, vamos aqui, ó, todo mundo, porque a gente precisa fazer os repasses e a gente precisa organizar, viu? Eu sei que daí vocês conseguem ouvir, mas é porque a gente vai precisar mesmo que vocês estejam aqui para a gente organizar. Eu pego a bolsa, boto meus pés. Hoje é um dia importante para nós, para a escola, para todos os estudantes. passado, mandou esse material, material de qualidade, para entregar aos nossos estudantes. É, entregar aos nossos estudantes o kit escolar e o kit de ensino e aprendizagem, que é o material do Aprova Brasil. Então, estudantes e pais que estão aqui, hoje a dinâmica vai ser um pouco dividida em grupos para a gente atender. Por quê? Há uma necessidade de cumprimento da burocracia. O que é isso? É o cumprimento da documentação de entrega. E precisamos ter calma, responsabilidade, e a gente só vai entregar para o responsável do estudante. Então, você pai, responsável que está aqui, tem que ter um pouco de paciência, porque é necessário a gente fazer os repasses, as orientações, e cumprir tudo isso, aí a gente entrega e já libera você e o estudante, porque o material é um pouco pesado e o estudante vai ajudar você a levar para casa. Porque a gente sabe que tem pai, tem responsável que não tem transporte e mora aqui dentro da cidade e pode estar levando. Então, pessoal, a dinâmica, qual é a dinâmica? Nós temos aqui, no ano, três turmas de primeira série, duas turmas de segunda série e duas de terceira série. E alguns estudantes vão permanecer aqui nesse espaço e outros vão passá-lo junto com os pais. Aí nós vamos falar o nome, e quando falar o nome, o estudante levanta e o pai também se direciona para a sala. Por exemplo, Arthur Costa. Cadê o Arthur? Costa Coelho. Arthur. Nono ano. Cadê o Arthur? Sim. O Arthur e a mãe se direcionam para a sala de vídeo. É isso, entendeu, pessoal? Na sala de vídeo nós, quem tem filho no nono ano, é aqui, ó, no outro espaço aqui atrás. E as outras salas são aquelas três salas ali. Então, não tem erro aqui hoje. E aí, aos nossos estudantes, a gente pede a compreensão no sentido de quê? Manter a disciplina aqui nesse espaço, nesse momento, tá bom? Então, vamos lá. Arthur Costa Coelho, já pode sair desse espaço, mais a sua mãe, direcionar a sala. Daphne, Heloísa, nono ano. Cadê Heloísa? Ele fica de trás, Ian Gabriel, Alves Pereira, Cauã Vitor Rodrigues de Souza. Pessoal, vamos lá, acenando aí com a mão, se tá aqui presente. Cauã Vitor Rodrigues de Souza. Cadê o Cauã? Um estudante. Faltou hoje? Sua mãe não veio? Sua responsável? Ah, não. Maicon Bezerra da Silva. Marcela Gonçalves da Silva. Maria Vitória Passos Silvestre. Maria Vitória. Marlon Luan Alves de Oliveira. Nicolas Amorim Guimarães. Rodrigo. Meu filho pode vir lá para a sala de vídeo com sua mãe. Rodrigo Gomes de França. Rodrigo Gomes de França. Não fez a aula hoje, Rodrigo? São Viana, Bezerra Viana. Passa a aula de vídeo. Marcel Viana, é junto com o estudante. O estudante tem que acompanhar seu pai ou responsável. Vitor Emanuel Passos Silveira. Pessoal, se chegar o vídeo do ano, procura aqui a coordenadora da Câmara. Aí eu vou passar aqui para a gente falando de uma turma. E eu vou aqui a você. Então vamos lá, vamos continuar. E aí eu preciso que vocês fiquem atentos. Vai ter bastante estudantes, porque são duas turmas juntas. São estudantes, são estudantes da primeira série A, estudantes da primeira série B e estudantes a primeira série C. A sala que vocês vão levantar e vão dirigir aquela primeira lá, tá bom? Então, o nome que eu falar, o estudante vai identificar e responsável para realizar. Então, vamos lá, olha só. O Arcos Davi Nunes Martins, que sou a responsável, pode ir lá para o Arcos pode acompanhar, viu, a mãe dele? Cadê o Arcos? Ana Clara Gomes da Silva. Ana Clara, gente. Ainda... Ana Clara e o responsável vieram. Ana Laura Félix dos Santos, e sua responsável. Ana Mirella Teixeira Borges Nunes, e sua responsável. Antônio Wesley da Silva, e seu responsável, pode vir. Cauane Belo Gomes. Daniel Margaro Alteira. Ellen Cristine Ferreira dos Santos. Ellen Jane da Conceição Nunes. Henry Rodrigues Guedes. Bom, pessoal, Evandro Emanuel Veríssimo. Everson Pinheiro Leal. Gabriela Rodrigues. Gabriela Rodrigues Araújo. Guilherme Melo Damasceno. Henrique Barros Souza. Hugo Cauã Freitas dos Santos. Isaac Manuel Cordeiro da Silva. João Emanuel dos Santos Andrade. José Gabriel Souza. Semaia Oliveira de Freitas. Liliana Xavier Souza. Luiz Antônio Bezerra de Souza. Luiz Felipe Pimentel. Maria Eduarda Souza Carvalho. Matheus Miranda Bezerra. Nicole Santos. Nicolas Guedes Lima. Paulo Henrique da Silva. Paulo Sérgio Souza. Pedro Everton de Souza. Pedro Henrique Reis. Rafaela Barbosa. Raíssa Pereira. Renata Conceição. O Rodolfo Souza do Nascimento. Samuel Vitor Andrade. Vanessa Pereira. Vitória Conceição. Vitor Gabriel da Silva. O Alisson Souza. O Emerson da Conceição Santos. Wesley Rodrigues. Esses são os estudantes da primeira série. Podem se dirigir para a sala amiga. Agora da segunda série. Ana Beatriz dos Santos. Olha, pessoal, o estudante tem que se direcionar para a sala. E o responsável. A sala da segunda série é aquela ali do meio. É o professor Reginaldo. Bruno Borges de Souza. Carlos Gabriel das Neves de Souza. Diogo da Conceição Lima. Eric Cainan Santos. Felipe Moraes. Jefferson Aguiar, Ítalo dos Santos Reis, Jalisson da Silva Souza, Janice do Nascimento Almeida, João Gabriel Ribeiro dos Reis, João Pedro Gomes dos Santos, José Henrique Lopes Pereira, Laura de Souza Araújo, Laura Maria Marinho Gonçalves. Laura Maria Marinho Gonçalves, alunos da segunda série A, segunda série B, pode se dirigir lá. Maria Eduarda Moreira, Maria Eduarda Souza Rodrigues. Rodrigo, Otávio da Silva, Pedro Lucas Ribeiro, Pedro Sérgio da Silva, Pietro Divino Leal, Raquel Alves Silva, Renan Gomes Pereira, Juan Maciel Moraes, Sara Laís Alves Cavalcante, Vanilson Souza Reis, o Anderson Adriano da Martino, Wesley Ferreira de Souza, Iago Gomes Cavalcante e Yankee Rodrigues Gomes, todos eles que da primeira Série A, na segunda Série A e segunda Série B. Por favor, seja dispensado. Agora, os estudantes das terceiras séries. Terceira série, aquela última aí, viu, gente? Alunos da terceira série A e terceira série B. Altinei Vinícius Melo, pode se dirigir junto com o responsável para a sala ao meu lado, terceira série. Ana Clara Maciel Coutinho, Betânia Oliveira Santana, Cíntia Johanna da Silva, Davi Marcos da hora. Davi Luiz Gonçalves, David dos Santos Oliveira, Eduardo Pereira Campos, Fernando de Araújo Gonçalves, Gabriel de Souza Silva, Giovana Marcelo Marinho, Giovana Estevão Nicola, Isabela de Souza Soares, Jaison Gomes da Conceição, Kennedy dos Santos, Kennedy do Nascimento da Silva, Caroline Santos da Silva, Lucas Manuel Ribeiro Souza, Laís Luiz Alejandro dos Santos, Luiz Henrique Gomes, Maizinho da Silva Conceição, Pedro Henrique Teres Soares, Maizinho da Silva Bezerra, Sara Sofia dos Santos, Tainara Fernandes Souza, Welke Gabriel da Silva Carvalho, Isabela Pereira da Silva. Todos esses, por favor, a sala de terceira série. Pessoal, nono ano, as professoras estão aguardando os pais do nono ano. Nós queremos, eu vou repetir a lista, porque está faltando pais, estudantes na sala do nono ano. Então eu vou repetir novamente, todos os nomes que precisam estar na sala. Arthur Costa Coelho, que é responsável, Davi Sofia Moreira Salles, Heloísa Alves Feitosa, Ian Gabriel Alves Pereira, Cauã Vitor Rodrigues de Souza, Maicon Bezerra da Silva, Marcela Gonçalves da Silva, Maria Vitória Passos Silvestre, Marcos Luan Alves, Nicolas Amorim de Maranhão, Rodrigo Gomes de França, Salvador Bezerra e Vitor Manuel Passos Silvestre. Esses estudantes precisam se dirigir para a sala de vídeo. As professoras estão aguardando e está faltando pais e estudantes lá, viu? Quem chegou depois e não conseguiu pegar a leitura das relações, pode nos procurar que a gente repete para vocês. É importante que todos os responsáveis estejam na sala correta. É menor do que eu, né? Eu é oito. Pessoal, vou repetir aqui alguns nomes, tá bom? Da terceira série. Terceira série dele. Betânia Oliveira Santana, Giovana Macedo Marinho, Giovana Stephanie Torres Marinho, Luiz Alejandro dos Santos, Luiz Henrique Gomes Alves, Tainara Fernandes Souza e o Elke Gabriel da Silva Casal. Precisam se dirigir para a sala das turmas da terceira série. É aquela última ali, viu, gente? Esses estudantes que eu falei que são os responsáveis precisam estar lá na sala. Agora eu vou falar novamente a relação de alguns estudantes da terceira série A que precisam estar lá na sala, os professores estão aguardando. Aldinei Vinícius de Mello, Cíntia Iomana da Silva, Daphne Maciel Guida, Davi Nunes Gonçalves, David dos Santos Oliveira, Eduardo Pereira, Fernanda de Araújo Gonçalves, Isabela de Souza Soares, Isis Kelly da Silva Macedo, Jackson Oliveira Lopes, Jackson Gomes da Conceição, Kennedy do Nascimento Alves, Lucas Manoel Ribeiro Souza, Maidinho da Silva, Rainan da Silva Bezerra, Sara Sofia dos Santos e Isabela Pereira da Silva. Esses estudantes, junto com seus responsáveis, precisam estar na sala da terceira série, gente. Se alguém aí estiver por aí e não se dirigiu, por favor, vá até a sala que os professores estão aguardando por vocês. A salinha, a última ali, viu, gente? Certo, gente? Todo mundo já está no seu lugarzinho, os que foram chamados. Eu estou entendendo que quem está aqui é os que não foram chamados, certo? Confere, gente. Tudo certo, né? Então a gente agora vai seguir com vocês que estão aqui. Já está tudo dividido. Nós estamos entendendo, viu? Que quem está na sala foram chamados, que estão aqui foram os que não foram chamados. Então vamos lá continuar. Vocês que estão aqui, pais, mães, estudantes, nós gostaríamos muito de dar os parabéns, parabenizar os estudantes, vocês. Porque vocês estão pagando que não foram citados no Conselho de Paz. É claro que a gente está vendo alguns estudantes que ainda foram chamados e não estão no lugar, deveriam. Mas, gente, os estudantes que não foram chamados, sabem disso, são os alunos que conseguiram cumprir com as suas entregas, porque a escola, gente, é isso. Escola é resultado, é entrega, é tudo isso. Então, tem um momento para tudo. Tem um momento que você está ali ouvindo a aula expositiva do professor, as explicações. Tem um momento que você é cobrado para entrega das atividades. Tem um momento que o professor devolve aquilo que foi aprendido durante um período, durante o bimestre. E aí, muitos de vocês que estão aqui conseguiram realizar isso com sucesso, entregaram as atividades, fizeram as provas, tiveram bons resultados. Então, vocês estão aqui por este motivo. E por isso, nós gostaríamos com orgulho de dar os parabéns, pedir ainda assim o apoio dos pais nesse caminho, né, de incentivo, que continuem conversando com seus filhos para que eles consigam cada vez mais se comprometer com o ensino, porque esse foi só o primeiro bimestre. Nós ainda temos 3 bimestres pela frente e as chances de reprovação ainda são grandes. Por mais que tenham conseguido alcançar ali uma média, né, bons resultados, mas ainda corre o risco de lá no segundo, no terceiro, se o estudante não mostrar o seu esforço, o seu desempenho, ainda corre o risco, né, de cair. Então a gente pede os pais que apoiem os seus filhos, pedimos os filhos que continuem firme para que a gente consiga finalizar o ano com sucesso, tá bom? Serve estudantes, pais. E aí agora a gente gostaria de fazer o momento de entrega do material de vocês. A gente vai chamar aqui a turma do nono ano, vai ser nominal. Então eu vou chamar alguns estudantes para vir aqui à frente. Vai ser um processo um pouquinho lento, porque a gente frequenta, tem relação que precisa assinar, porque tudo isso é entregue também para as superintendentes. Então a gente vai chamando esses estudantes, o estudante vem junto com o responsável, porque quem assina é o responsável. Só vai receber o estudante que está com o seu responsável, tá bom? E o responsável é pai e mãe, não é cunhado, não é tio, não, tá bom, gente? Então, somos pais e vamos fazer a entrega. Então, os estudantes e o responsável do Ícaro. Ícaro Gabriel. Se estiver aí com o responsável pelo mundo. Jackson Santos Mota. José Otávio Lima, Cauã. Aí vocês vão se organizar mais aqui, viu, gente? Cauã Vitor Rodrigues, Laura Riana Torres, Luiz Eduardo Souza, Mário Hernandes de Jesus, Samuel Rodrigues Paz, o Edvardo Silva Pereira, o Herbert Vitor Mendes e a Ketlin Araújo. Esses estudantes, por favor, podem vir aqui, se organiza aqui com o responsável para a gente fazer a fotinha. A foto simbólica, viu, gente? Mas quem está sendo responsável não vai levar hoje, tá? Só para esclarecer. A foto no momento simbólico, mas o material vai levar quando o responsável assinar. Vai dar um filho pra ele, chama mais. só de. E ela manda tudo, ela manda tudo. Aqui, né? Assim, a senhora passa. E aí, Samuel? Não, só 10 minutos. Quanto faz pra gente? Só 10 minutos. Como é que eu ia dizer? Mas também 4 meninos. É muito pequeno, mulher. 4 meninos. Dá até reais pra quem quer ser minha mãe. A mãe quer. Só passa. Alguém? O pai, o pai. Eita. Pessoal, vamos continuar aqui agora com a turma do primeiro ano A. Então, primeiro ano A. Gostaria de chamar os estudantes, os pais que estão aí aqui à frente para a gente fazer a nossa foto simbólica e logo em seguida a gente faz a entrega e as assinaturas. Então, é o responsável, o estudante Alan Alves Cavalcante, Bianca Pinho Araújo, Jean Vitorino. Alia Gabriele Araújo Costa, o Marcos Vinícius de Andrade Souza, Maria Eduarda da Conceição Lima, Maria Eduarda Gomes. Pois é, a tia. Só 6 horas agora. Primeira série A, Maria Heloísa Aguiar e Mário Roberto Medrado. Pode vir aqui pegar o material. Gente, agora eu vou chamar da primeira série B. Aí eu vou falar aqui os nomes, vocês aguardam, aí pode vir aqui na frente. Chama os bons mesmo. Terceira guerra mundial, viu? A quarta, mas faz a quinta. Guerra mundial aqui. Alguns estudantes da primeira série C: Ana Carolina Alcântara, Ana Cristina Claudino, o Enoque Pantoja e a Jaiane da Conceição. Podem vir aqui buscar o kit. Pode vir aqui buscar o kit. Pessoal, quem quiser tomar um suco bem gelado, que tá aqui ainda. Estudante também, se não quiser, tem gente na cantina. Pode se dividir na cantina. Tá? E os pais estão convidados também a tomar um suco bem gelado aqui na cantina da nossa escola. Eu queria mesmo, tá? Isabela Mendes Xavier, sou responsável. Pode vir pegar o kit. Isabela Mendes. Thank you. Que alça, ué. A gemida de calar. O corpo, velho. Especial. Vou dar uns toques na tua mais tarde. Rapaz, galera. A Ana Cristina Santos Nascimento pode vir buscar o kit no seu responsável e o Breno de França Negra. Carlos Eduardo e Carlos Heitor, pode vir buscar o kit do responsável. Eu vou embora. Thank you. Thank you. Agora ali, ó. Foi, só uma bolsa aqui. Vamos lá, senhor, da sua mãe.